todos os dias eu faço palavras cruzadas. E a metade das palavras erradas. Todos os cruzados do movimento. Pois lá é certeza que eu acerto. Afinal, eles repetem toda hora. Quem erra tá por fora. A lâmina da última coluna é sempre Robespierre. Eu já te aviso para que você nunca erre. A palavra da última coluna é sempre Robespierre. Eu já te aviso para que você nunca erre. Robespierre, quem é esse Robespierre? Falaram que ele é um fresco francês, que não ia com a cara de burguês, que nem aquele pedreiro da música Robespierre. A palavra da última coluna é sempre Robespierre. Eu já te zoou para que você nunca erre. A palavra da última coluna é sempre Robespierre. Eu já te aviso para que você nunca erre.